SCT é mais uma produção com a marca Fabiano Tailandense. Me pego sozinho, sentado nesse quarto. Sinto a falta de você. Quero teu carinho, preciso do teu abraço. Sem você não sei viver. E todos os momentos que a gente passou, sei que apesar de tudo existe o amor. Volte e vem me amar, porque sozinho eu estou. Eu preciso de você, como preciso do ar pra respirar. Volte e vem me amar, tô sofrendo. A vida é tão difícil longe de você. Preciso de você, como preciso do abraço.